Ai meu Deus, já não sei mais viver tão sozinho, chorando assim. Já faz mais de um mês que acabou e ela nem quer saber de mim. Já cheguei a zombar de um amigo que um dia também viveu uma história de amor infeliz, e hoje quem sofre assim sou eu. Vai sofrer pra lá, vai. Feito cão sem dono, vivo abandonado, pensando nela, perdendo o sono. Vai beber pra lá, vai. E eu que nem bebia, tô ficando à toa, vê se me perdoa, mata essa. Ai meu Deus, já não sei mais viver tão sozinho, chorando assim. Já faz mais de um mês que acabou e ela nem quer saber de mim. Já cheguei a zombar de um amigo que um dia também viveu uma história de amor infeliz, e hoje quem sofre assim sou eu. Vai sofrer pra lá, vai. Feito cão sem dono, vivo abandonado, pensando nela, perdendo o sono. Vai beber pra lá, vai. E eu que nem nem bebia.